Dois-Dois, Salvador, passarei do 2223, se houver possibilidade de tentar coordenar pra gente a proa direto de Arubi ou Lalite, eu agradeço. Passarei 2223, sim, levantei, escuta. Obrigado. Voo no 888, complete final do procedimento, já me torne na frequência 118, decimal 95. 895, no 888. Mike, Eco Delta, prosseguindo a retaguarda do tráfego, reporta gerando base final no 7. Passará girando a base no 7, Delta. Oi, Salvador, bom dia, voo no 888. 4 milhas pra cabeceira, baixei travando. Voo no 888, para informação, retaguarda, irá cruzar final no 028, helicóptero, sem interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, no 09. Livre pouso, pistão no 0, assistente do tráfego, vamos no 888. E-2223, autorizar direto, Arubi. Gente, autorizado, Arubi direto, obrigado. E-663 no nível final 320. 320 final 3663. Delta Charlie, Solos 32, frequência livre, stand-by no transponder, bom dia. Porta. Era 2733, após a passagem da aeronave da Gol ali, mantenha a partir da interseção hotel. Ou no 888, no solo 33, libera a próxima direita via Eco ou Foxtrot, solo em 121, decimal 9. Vai liberar Eco 219, vou 883. Bom dia, boa noite, 888 de Santos. Diego, no 888, taxi de Alfa, reporte S da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, 888. Trem, pouso autorizado, pistão no 7, vento uma centena, 1-0 nós. Tá ciente, o Delta, tá baixado de trabalho. Enter. 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 255, 126, 85, 63, 12. Papatango, Juliette, Bravo Delta, serviço radar terminado 56 milhas sudoeste do VL de Salvador, mantém o nível de voo 080, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Charlie Serra, 111 is the ground. And Charlie Serra, 111, go ahead. Are you ready to copy the clearance? Go ahead, sir. Is approved to Brasilia, level 360, via upper Zulu 17, takeoff runway 10 after takeoff, right turn. The departure is Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, and the transition Elephant Echo Lima Echo Fox Alpha. Salvador departure frequency 120.80, squawk code 5104. Understand, we are clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo, Palo 360, Arbor departure, Elefa transition, and after takeoff we make a right turn, transporter is 5104 and frequency 120.8. Delta Charlie Sierra, flight level is 360 and via Upper Zulu 17, airway. Via Upper Zulu 17 airway, that's copy, Twin Star 111. Delta Charlie Sierra, did you call flight level 360? Delta Charlie Sierra, we have a flight level 360 as filed in the flight test. Thank you, sir. Delta Charlie Sierra, the back is correct. Come back to push back and start. Call you back, focus back and start. Minimum 20 minutes. Twin Star 111. 3859, táxi à Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1016. É Índia 1295, obrigado, certo, tá 3859. 140 bola, não é isso? POB, são 84. 84, 4 e 10? 4, 4 horas e 10, Campinas, certo? A 1 no 84, 4 e 10, Campinas, ciente, bom voo. Obrigado. São 3663, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, 3395, boa. 133, decimal 95. 3395. Salvador, bom dia, tá 3859, quanto espera 10, pronto. Tá 3859, bom dia, nem mantém pistão zero. Ali mantém no zero, tá 3859. Fala, Salvador, nem a 729 da UL. 6721, prossiga. Oi, pushback acionamento no zero. A 6729 no 2, autorizado, pushback acionamento. Autorizado, acionamento no 2. Tem só um instante para decolagem, tá 3859. Aguarda o tá 3859. Livre decolagem, pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus, 9 nós. Ali, autorizado Para 2733, confirme para o ideal para o destino. Zero, para 2733. 230? 220. 2733, a forma que eu sou 220. Sim, graças. São 3859, decolado 241, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. E Salvador, bom dia, só 3859, agora. São 3859, bom dia, contato radar na decolagem, sobre mantenha 340, saída da árvore, Elefa. Ok, 340, quando você falou de Elefa, senhora? Gente, mantenha o perfil de saída inicialmente. Tá bom, senhora. Chanel 62450, my arrival, template level 050. Chanel 6250, mantém my arrival. Pedro 2223, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Dia, Salvador Web, linha 729, 190 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 alternas galeão para o centro. 729 via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1016, com voo. 1016 via Índia, 1895. Telefone agora, senhora, está 3859. São 3859, autorizado, Elefone. Elefone, grato, está 3859. Oi, Web, 6729, ponto espera, meu lugar pronto. Minha 729 autorizada, linha de decolar pistão no zero, vento uma centena no zero. Autorizada, linha de decolar pistão no zero, web, minha 723. 073, quem quiser com essa informação, quilo. Autorização, nível 280, a porta de burro, bom dia. Pistão no 073, 280, negócio de. Se já tiver algum pré-aprovado, a gente aceita. 3-4 do repetitivo, aceita? Pode ser, depois a gente negocia. Porto Seguro 340, acorda pistão na zero, primeira curva direita, saída da EL após Leda e após Leda direto. Controle 120, decimal 8, 345, 103. 340 para Porto Seguro, Israel Leda, depois Leda direto. Decola da 10, curva direita, controle 208, 5103, transponda igual no 073. Bate no 073, chame para o pushback, Sena. Camarão. Objeto 6729, decolar 246, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Pelo bom dia, 6729, passando 500. Web 6729, bom dia, contatada na decolagem, sobre mantenha 360, saída da EL. 360 nada, é o estado errado. Juliette Tango Zulu. Confirme. Só está aqui, gente. Pode se encontrar a pista aqui da cola. Airu, autorizado. Nível 060, Planiac. Na cor da pista 17, primeira curva direita. Inicialmente na arbora, após a arbora direto, controle 120, décima 8, o senhor ainda 3.10, 130. Pátio Juliette, Tango Zulu, no Pátio 5, chame a torre 1895 para acionar, ajuste 16. Leste Tango Zulu, livre acionar, reporta táxi. TAM 3859, chame centro, Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Ok, Cerito 260, 288, TAM 3859, obrigado. Bom dia, TAM 3896, seguindo de 150, informação 1 kg. TAM 3896, chega da Mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 09. Descendo ao 050, o TAM 3896, chega da Mar. Genetic 250, descend 2000 feet, QNH 1016, cleared ILS, final approach, post step. Tango Zulu, reporta na Papá para ingresso. De November Alpha Shell, forte. Dado o local Salvador, Salvador, decolador 17, direita Shell, navio, pés. Controle 208, transforma 0171. Tango Zulu, reporta Charlie, Tenente Alvimber Alfa, com 2 a bordo no pátio 4, chame a torre, 198, décima 95, para acionamento. Quinegão no 0 no meio, bom voo. November Alfa, livre acionar, reporta táxi. To Mari Arrival, descend flight level 060. Salvador, bom dia, chama 6311, autorização Guarulhos, nível 3, Montana. Bom dia, 6311. Informação Kilo, escute agora de cópia. Desconsidere. C6729, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1533 na pequena, obrigado. November, para cópia, alto nível acionamento, aguarde bastante. Estamos Zulu, livre decolagem pistão no 7, o vento 110 graus, 10 nós. Tower 118.95. 18.95, Tower the morning of the next 6 2 5 0, runway 5. Ocean 6 2 5 0, continue approach and stand by Little. Standing by landing clear and continue approach 5 0. Ajuda, de autoridade dele, essa pode estabilizar, está 3296. De November Alfa, táxi autorizado, reporta na Oscar para ingresso. Ocean 6250, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 9 knots, check land gear. Landing gear is down in block, clear to land runway 10, 2850. Juliette Tango Zulu, decolada 55, controle 120, decimal 8, bom voo. Oi, tá até daqui a pouco. Controle Juliette Tango Zulu. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, saída Abo, mantenha 3 mil pés. Abo 3 mil, Juliette Tango Zulu. Vendo, você tá na Eurostar? Segue na chão ou foge? Autorizado 065, plano visual, decoda pistão da 7, primeira curva direita, inicialmente no mil pés. Controle no 20, decima 8, transporta 5074. Cruz do November, pátio 4, tem livre pátio 5, acione para o táxi 2895, ajuste 616. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado direto Arbo. Direto Arbo, Zulu. Livre acionar, reporta táxi. Reporta táxi. Táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. No 073 na escuta do solo. Consiga, senhor. Confirme como recebe a frequência do solo. Clareza 4. Certo. O senhor teria condições de mudar para a frequência 121.95 para checar equipamento de rádio? Agora. Confirmando. É, frequência 118.95. Vamos ver, sempre mais uma vez. Tam 3896, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, passando 2.500 pés para 3.000 pés. Certo, Tam 3896. Ok, aguardaremos, estamos prontos para ataque com 1922, 2 horas e 40, Aracaju. No 073 ainda na escuta do solo. Afirmo. Tem condições de cumprir inicialmente mantendo pro após a decolagem até 2000 terceira milha, após curvar direito, seguida a ela, após dar lida e após lida direto? Afirmo, estou no 073. Gente, confirme o POB? O POB 122, 2 horas e 40, Aracaju. Gente, então confirmando, após a decolagem mantém pro até 2000, 3 milhas, após direita. Da lei da direta. Ok, 2000 ou 3 milhas após lei da direta. Vou no 073. Correto no 073, taxi via Índia no ponto de espera, torre 1995, ajuste 1016, vamos voltar. 1016, 895, ponto de espera, obrigado, bom dia, vamos 073. Ok. 6250, taxi via Alpha, Juliet Gate 02. Alpha, Juliet Gate 02. Ok. 3296, chame torre 1895. Obrigado, bom dia, 3296. O 1982 desça para 4.000 pés. Ajuste 1016. 4.016, 1.016.